obrigado por fazer para a Fátima, o meu céu e para a lixa no 0203. Controle Salvador, bom dia, Coma Serra da Cola número 7, perfil Coral 1 Bravo. Saia, Coma Serra, contato radar Anderson Live, se deve Coral 1 Bravo, para o 140. Já fizeram para 140, Coma Serra. Foi na frequência 118, deixa eu mandar. Visual contato, autorizado pouso, sistema 00, 20, 00, 08, 9. Ativo, está em pouso, autorizado, pista 10, Xanã 62, 5. Após o pouso do táxi da companhia na curta final autorizada, é uma teta do sistema zero. Xanã 250, Salão 50, libera próxima direita, chama em céu, salvador 121, décimo 90. Direita 2190, Xanã 250. Autorizado a colar, sistema 0, vento 2, 2, 0, grau 0, 8, 9. 620, décimo 8. 1208, bom dia, 63, tô falando. Concentrado. Após 3.510, autorizado pela camisa 105, mantém a vertical de Santa Cruz, já está esperando o movimento. Santos 4197, autorizada a linha colapso no 0200 graus 079. Autorizada a linha colapso no 0200. Salvador 1207, decolado 5.6, tinha o controle Salvador 120, décimo 80. contato na altura de contato radar da decolagem, que daria Sanguano para o nível 340. Passe via Sanguano para o nível 340, tá? 347. 167, chame 7870, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 353. Para 2010, o ajuste ano 020, vai falar em um de altitude em CAP. Pessoal do CAP está em posição de 11:15 milhas, mantendo este testo, passando de 070, 0.05, chamando 182 para lançamento para aquele dia. Faz o testo de dia, já se foi pela direita. Informação a prova de decolagem. Ativa 271, está perdendo 2 dias. após desvios, o reposição toda. Após desvios, letra. CAM 3896, ILS, avistando. CAM 3896, o ajuste altimétrico no 020, 30 pulso, pista no 0, vento, 220 graus, 049. Ministro de Vaporoso, dá 90, 3896. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. Sérgio Lima, vista o controle. No 9, aciona a identificação. Deixa a gente chegar na ponte do 4.010 e a gente Salvador no 020. O azul 2719, informação até hoje é se existe chuva sobre as vizinhanças por aí no campo ou não. Não, isso está seco. 19, vista para 2010, ajuste 1021 na autoridade eleita que foi responsabilidade. As 17h09, Salvador está operando instrumento 1500 com 4000, chuva elétrica de campo. Aciona a identificação do estado de chegada da bomba de onda para nível 050. Pode voltar essa parte a aciona a identificação? Capacete R, contato radar, passando coral, mantém nível 130, Alô, boa noite, para esse seu estado de chegada do Bomé de ano, reporta para o Recife. Informação agora da torre é 1000 com 3000, chuva de leve a moderada. Autorizado por pista 0, vento variável, agora com 3 nós, informa pista molhada nos últimos dois terços. Vente de pouso, pista 0,